Buenas tardes, esto es Aquí Nadie Se Salva. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esto es Aquí Nadie Se Salva. Ya sabéis, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, el dial libre y libertario de las ondas de Barcelona. Bueno, hola, ¿cómo estáis todos y todas? La verdad que os echábamos de menos, llevábamos algunas semanas que no he podido hacer programa, pero bueno, estamos aquí otra vez hoy jueves a la carga, con muchas ganas de seguir haciendo, y bueno, hoy tendremos un programa muy interesante, que vamos a entrevistar a un compañero, y bueno, luego explicaremos un poco de qué se trata, y bueno, hablaremos largo y tendido con el compañero. Bueno, pues para empezar, quiero dar las gracias a Chico de Kronstadt, que nos escribió un correo electrónico, que bueno, como hoy tenemos a este invitado y vamos a hablar largo y tendido sobre el caso, bueno, sobre un caso que tienen un marrón bastante gordo, pues bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene, vamos a leer su email la semana que viene, y bueno, si nos está escuchando, pues agradecerles ese correo electrónico tan guapo que nos ha escrito sobre Kronstadt y sobre lo que ha escrito, sobre sus letras, sobre lo que ha escrito en sus letras y demás. Así que bueno, muchas gracias, compañero, y bueno, vamos a empezar dando los datos de la radio para que os podáis poner en contacto con Radio Bronca, con este programa, el Aquí Nadie Se Salva, lo que está escuchando ahora mismo. Y bueno, ahora estamos. Bueno, en primer lugar, si queréis participar en el programa, podéis llamar al 93-359-4900, el 93-359-4900. Podéis llamar para participar, para comentar la vuestra, para anunciar cualquier tipo de convocatoria, para lo que os dé la gana. Repito, 93-359-4900. Si queréis, también podéis escribir cartas o postales al apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Para quien quiera enviar sus maquetas de sus grupos y queréis que lo pinchemos aquí en el programa, podéis hacerlo también. Nos lo podéis llegar a través de este apartado de correos. También deciros que Radio Bronca tiene una página web donde podéis encontrar información acerca de la radio, de cómo funciona, de cómo se financia. También podéis encontrar enlaces muy interesantes. Podéis escuchar Radio Bronca a través de la red, pinchando en el streaming, que es la reproducción de Radio Bronca en directo. Y también podéis encontrar el sistema de audición podcast, que podéis descargaros, donde os podéis descargar los programas y también podéis escucharlos online a la hora que queráis. La página web de Radio Bronca es www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K. Si os queréis poner en contacto con Radio Bronca a través del correo electrónico, tan solo tenéis que escribir la dirección rbronca@sindominio.net, rbronca@sindominio.net. Si os queréis poner en contacto a través del correo electrónico con el programa que estáis escuchando ahora mismo, el Aquí Nadie Se Salva, podéis escribir la dirección aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Acordaos que Aquí Nadie Se Salva y Aquí Nadie se escribe con K. Así que bueno, compañeros, aquí quedan los datos de la radio para que os podáis poner en contacto. Y bueno, pues vamos a pinchar un temilla y bueno, entraremos ya en la entrevista y bueno, comentando algunas cosas que bueno, ahora presentaremos dentro de un ratito. Así que bueno, os dejamos con los Wipers, una banda de Portland y de los años 80. Y bueno, vamos a pinchar una canción de ellos y nada, ahora estamos, hasta ahora. Don't wanna be a part of you, 'cause you always make us feel a fool. Bueno, estamos aquí. Bueno, hoy tenemos aquí a un compañero que viene de Portugal y bueno, es uno de los 25 acusados del motín de Caxias. Y bueno, para quien no lo sepa, bueno, en 1996 se produjo en el fuerte de Caxias, una prisión portuguesa cerca de Lisboa. Hubo un motín por parte de los presos y bueno, pues estos presos decidieron hacer este motín por las injusticias que se llevaban a cabo dentro de la prisión y bueno, por una larga lucha de más de 2 años que se llevaban a cabo en las prisiones portuguesas. Y bueno, estos compañeros fueron torturados, estuvieron en unas condiciones deplorables por parte de los funcionarios de prisiones y bueno, pues eso. Y hoy en día, después de 13 años, en el 2009, pues ahora se tienen que enfrentar en marzo de este año a un juicio y bueno, pasando por alto pues todas las denuncias por torturas y demás. Y bueno, ante todo, pues saludarte, compañero. Hola, ¿qué tal? Olá, sou um dos 25 acusados sobre o motim que há passado em Portugal no ano 1926, precisamente 23 de março. E agora estou aqui para explicar um pouco do que há passado. Sí, bueno, puedes coger el micro y acercártelo un poco, así estarás mejor. Vale. Bueno, en primer lugar, bueno, hemos explicado un poco sobre el caso de Caxias, que bueno, esto lo haremos hincapié dentro de un rato, pero bueno, para que la gente pueda entender un poco sobre la lucha sobre las cárceles que se aconteció sobre todo del año 94 al 96, podríamos bueno, nos podrías comentar y nos podrías relatar los orígenes de la lucha y protestas en las cárceles portuguesas. Y bueno, coméntanos igual cuáles fueron los motivos que produjeron dichas protestas. Vale. ¿Sí? Bueno, siempre ha habido luchas en las cárceles. Desde que hay cárceles, hay luchas, claro. Pero que yo tenga conocimiento, luchas fuertes empezaron a partir del año 1994, después de la Revolución de los Esclavos, que ha pasado en 25 de abril de 1974. Entonces ya ha habido muchas lutas, incluso varios motines para protestar contra las condiciones degradantes y que los presos vivían y para protestar contra las violaciones sistemáticas que hacían los derechos dos presos y también para protestar contra a anistia que entonces já havido integralmente para os presos políticos e somente com uma percentagem a los presos de delito comum, que eles chamam de delito comum. Então, vários prisioneiros são quedados destroçados, como por exemplo a Limoeiro, na prisão que estava em Lisboa, se quedou destroçada. Coimbra ha estado vários dias em revolta. A gente ha sabido ela aterrado e está amotinado, protestando. Mais adiante, Passos de Ferreira também, outra prisão que está ao norte de Portugal, bueno, e outras mais, inclusive prisões regionais e tal, não? Bueno, e desde aí, até 1974, há havido lutas individuais e também coletivas. E cartas aos periódicos, grupos pequenos de gente que se auto-organizava e lutava com algas do hambre, protestando contra as malas condições e também exigindo anistias. Isto até ao ano 1994, inclusive. Criado algumas organizações por parte dos presos. Me recordo uma que se chamava Líderes, Liga Independente de Defesa dos Reclusos Sociais. E esta auto-organização ha sido criada no ano 1978, depois de uma fuga que ha passado em uma prisão que se chamava Vales Deus, em Alenha, 1978. Depois da maioria dos presos estarem recapturados, foram criadas esta organização. E esta organização pois, fazia um trabalho de denúncia sistemática do que passava nos cárceres, nas palizas, na negligência médica, nos isolamentos, bem, e que, tristemente, a um continua e pioram. Mais adiante também se ha criado uma sigla também que se chamava COPELS, que era uma cópia da COPELS aqui em Espanha, que ha passado aqui depois da transição. Pero este também ha durado muito pouco tempo, esta sigla. Pero independentemente disto, muita gente, portanto, individualmente e auto-organizada em pequenos grupos e tal, sempre ha contestado e ha lutado e reivindicado seus direitos. E o que passa é que a maioria destas lutas se quedavam sempre silenciadas, ou seja, os periódicos algumas vezes publicavam extratos destes comunicados dos presos. E algum outro periódico, como por exemplo os periódicos anarquistas, sim, que publicavam na íntegra. Pero eram lidos por muito pouca gente. Muy bien, y bueno, por lo que tenemos entendido, ¿no? La suma de todas estas experiencias de lucha, en un momento en las cárceles había una superpoblación inmensa, se manifestó, ¿no? De forma innovadora el 15 de marzo del 94 con una huelga de hambre en protesta contra las condiciones penitenciarias y una lucha también por los derechos otorgados por la propia Constitución de la República. Todo esto que hubo también en el reducto del norte de Fuerte de Caxias, fue donde se vislumbró, ¿no?, la lucha más fuerte a partir del 94, sí, ¿no? Sí, entonces en el año 1924, marzo de 1924, alguma gente dos presos políticos, FUP e FP25, ou seja, Frente Unitária da Proletariado, Forças Populares 25 de Abril, um grupo de extrema esquerda, mais a gente de delito comum, se auto-organizado e então sejam hechos nas lutas fortes contra a sublutação. Bueno, se pode dizer que somente um dos tios deste grupo de extrema-esquerda, os outros são quedados, ou seja, não participado. Uhum. Mas precisamente um deles. Então, sim, começou então umas lutas muito fortes e bem estruturadas. Portanto, contra a sublutação, contra a violação dos direitos dos presos, contemplados por as leis portuguesas, a Constituição da República e tal, que estavam sendo pisoteadas totalmente, e ha sido uma luta muito forte. Muitas prisões do país têm participado nestas lutas, com huelgas de trabalho, huelgas de hambre, e têm elaborado então uma pequena hoja com alguns princípios básicos para a luta. Então, vou ler aqui um pouco da auto-organização dos presos, então, em huelga de hambre, em 1924. Uhum. Então, com base em experiências anteriores, os presos em luta acordam uma série de princípios a seguir de curso da huelga de hambre. Estes são um verdadeiro manual para o futuro grevista. Mais adiante, quanto mais depressa nos trasladam para o hospital, mais depressa se encontrarão as soluções para a huelga. A ideia era colapsar o hospital prisional e depois daí a gente ter que ser trasladada ao hospital civil. E de hecho, já passado. Alguma gente depois aproveitou e se ha ido. Era uma estratégia. Outros princípios seria: se houver traslados, não parar a huelga até o hospital. Exigir pesagem diária, que cada parece pesado, e médico na prisão, para onde fores. Exigir pesagem, medição de pulsação e tensão todos os dias. Apontar os valores, anotar os valores da peso, pulsação e tensão diariamente em uma hoja desde o primeiro dia. Qualquer decisão para parar é voluntária, pero quem parar deixa de representar a luz princípios da declaração da huelga de hambre. Elas negociações todas têm de ser ouvidos, escutados. Se não nos deixarem reunir, não paramos nem negociamos até nos encontrarmos todos em hospital. A imprensa poderá publicar ou veicular notícias falsas sobre a luta. Não crer antes de confirmar entre nós outros. Não crer na Nádia. Primeiro teremos que confirmar entre nós outros. Não há protagonistas nesta luta. Nenhum de nós outros que assuma publicamente uma posição de todos os huelguistas, previamente acordada entre todos, lo fará segunda vez. Ao princípio é da ruta de atividade. Isto porquê? Para evitar que alguém possa ser subornado para o sistema, não? Uhum. Com as promessas de saídas de permissos e melhores condições e tal. Então, as empresas são acordadas os princípios para que nadie possa manipular e para que não se deixe manipular. Ao mínimo dos representantes, em encontros com a hierarquia prisional ou política, é de 3. Pero não têm funções deliberativas. As decisões têm de participar e ser escutadas por todos. Todos estes pontos podem ser alterados ou aumentados, se esse é o consenso a que se chegar. Se a gente acorda assim, uhum. Pois pode ser cambiado, não? Estes princípios. Bueno, isto são os princípios básicos. Eu não lido todos, somente uns excertos. Y bueno, ¿cómo catalogarías la situación que puede llegar a una persona para realizar una huelga de hambre? O sea, cuéntanos un poco hasta dónde podría, o sea, hasta la capacidad del ser humano, ¿no? De una persona de decir, bueno, está tan harta de todo y está en una situación tan injusta y quiere reclamar todos sus derechos, ¿qué es lo que le lleva a organizarse y llegar al punto de hacer una huelga de hambre? Explícanos un poco. Bueno, la prisión es la máxima expresión de la represión. Entonces, la persona en la prisión se siente constantemente agredido en su física, psíquica y en su dignidad. Entonces, há uma tensão muito grande. Então, para defender tua dignidade, pois mira, o último recurso é a huelga de hambre. E a gente está tão desesperada que, inclusive, entra nesta luta, sabendo antecipadamente que as consequências podem ser desastrosas. Pero, delante desta repressão, tão bárbara, muitas vezes não há outra saída. Uh-huh. Para defender un poco tu dignidad. Claro, pues la verdad que bueno, aquí ha habido también otros casos, ¿no? Bueno, internacionalmente se han dado muchísimos casos de compañeros y compañeras que se han organizado en convocar huelgas de hambre. Y bueno, recientemente aquí Amadeu Casellas, no sé si supongo que sabrás de su caso, ¿no? También. Sí, sí. Nosotros nos referimos a Amadeu Casellas, ¿sí? Aquí en la publicación, editorial, ¿no? Exacto. Y bueno, la verdad que hay muchos otros casos, como en Italia, ¿no? Para la abolición del ergastolo, ¿no? La pena continua, ¿no? Hasta la muerte de un ser humano, y también en Grecia. Y la verdad que, bueno, siempre desde aquí hemos apoyado a los presos que han llevado huelgas de hambre, y la verdad que nos parece una postura realmente revolucionaria. Y bueno, la apoyamos hasta sus límites. ¿Nos podrías contar un poco sobre lo que le ocurrió al compañero asesinado Carlos Pereira y también, bueno, sobre otros casos de asesinatos en las cárceles portuguesas, perdón, que desgraciadamente ha sido algo habitual, ¿no? Durante sí. Esos años, sobre todo. Sí, bueno. El Carlos Pereira estava involucrado nestas lutas em 1994 e depois do traslado da prisão de Valles Deus a Coimbra, ha aparecido ahorcado. Bueno, mais uma morte suspeita e como muitas outras, o que é uma banalidade das cárceis portuguesas, aparecer gente ahorcada. E então, hemos dito, mira, mais um que eles vão assassinar. Esse ha sido os comentários da gente presa. Claro, cómo es capaz, ¿no?, el Estado de encubrir, las instituciones penitenciarias de encubrir, decir que son suicidios y este tipo de mentiras, ¿no?, cuando son, a veces, son realmente casos de asesinato y que desgraciadamente no salen a la luz pública y no se le da la consideración que merecen, ¿no? Bueno, también sobre... ¿Nos podías hablar sobre Fernando Duarte? Sí, sí, claro. Pero antes aún sí. Quería decir que en 1624 sí. La gente ha enviado para toda la prensa, incluso para las televisiones, uh-huh. Una cantidad de comunicados y solamente uno ha salido en los periódicos. Un periódico que se llamaba Público, es equivalente aquí al País. Los otros han sido totalmente silenciados. Han sido sometidos a un silencio total. Isto es bueno que se diga, ¿no? Claro, sí, como los medios de comunicación claro. Han silenciado. Y otra cosa también que quería me referir es una uh-huh. muerte que también en los años 94 ha pasado en la prisión hospital de Caxias. Bueno, voy a leer un extracto de un artículo de la publicación, Presa en Lucha. Bueno, Luis Antonio Cruz da Conceição era uno de los prisioneros internados en el corredor de la muerte de la prisión hospital de Caxias. Es que hay la prisión hospital de Caxias y hay el fuerte de Caxias. Uno está al lado del otro, quizá 200, 300 metros de distancia. Uh-huh. Bueno, continuando a leer. ¿Qué esperaba a su vez? Bueno, en las condiciones de él, aquellos que saben que es una cuestión de días, de semanas o más tardar, estão metade dos ocupantes das enfermarias e habitaciones deste terceiro piso e outra metade alarga o período de vida a semanas, breves meses ou mais, lo mais tardar. Ninguno sabe a que horas ha chegado a hora dele. Sabe-se que ha sido metido em el caixão. Caixão? Como se diz? Caixão, quando tu moras e te metem dentro de uma coisa de madeira, como la se chama? Caja. La caja. Sí. Se sabe que ha sido metido em la caja el sábado, 9 de abril. Se sabe que la caja ha sido depositada em la capella, em la capilla, em funciones de morgue. Se sabe que el sacristán preso em el domingo de mañana a ir encontrar a caixa aberta e o corpo parcialmente fora dele, em posse de fuga. Bueno, todos sabemos que ele não iria lejos, pero de lo que não abdicamos é de que se apurem responsabilidades por tamanha negligência e desumanidade. Ou seja, com posto na caixa a um vivo. Que forte. Que passava. La verdad es que se te quedan los pelos de punta. Buah. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Nos podías hablar un poco sobre Fernando Duarte? Bueno, Fernando Duarte ha sido un director que ha estado muchos años, quizá 19 años, como director general. No, 19 años en los servicios prisionales y muchos años como director general de los servicios prisionales. Uh-huh. E com as lutas do ano 94, se ha demitido. Bueno, para não se demitir, se ha demitido. Ha tentado reprimir e travar esta luta, mas não ha podido. Então, ha havido uma polémica nos médios e tal, e ao poder lhe aconselhou a se demitir, e se ha demitido. E na sequência, então, já entrado um outro diretor-geral, que se chamava Marques Ferreira. Ferreira. Bueno, este Marques Ferreira tinha sido um juiz, mas nunca tinha feito serviço nas prisões. E era um tio que não estava manipulado, ou seja, hecho com os meandros das prisões. Então, o que este tio hecho é invitar os presos a denunciar o que passava nas cárceles. Então, os presos, incluso, tinham seu móvel particular y empezaron a denunciar los cárceles. Entonces empezó a aparecer por la noche o por la mañana, muy temprano, en las cárceles, a visitar presos en las celdas disciplinares, empezó a hacer inquéritos a guardias, a funcionários, e empezou entonces a escuchar todas as lutas dos prisioneiros, e finalmente chegou a uma conclusão que o sistema prisional estava completamente podrido. E publicamente ha hecho unas declaraciones muy fuertes. Bueno, voy a leer aquí un trozo. Sí, hizo una denuncia pública, ¿no?, del propio sí. sistema penitenciario. Sí. Y de, bueno. Bueno, los periódicos hablaban. Sí. Prisiones atoladas en irregularidades. Atoladas, no sé cómo se diría en castellano. Atoladas, bueno. Como sería el símil sería como podridas, ¿no? Podridas en irregularidades. Caos en las prisiones portuguesas, dineros desviados, guardias traficantes, procesos desaparecidos, son los titulares de los periódicos. Bueno, entonces esta persona, Marcos Ferreira, ha intentado hacer una operación de manos limpias en los suizos prisionales, o sea, ha intentado lavar un poco la imagen de la podridumbre de los suizos prisionales. Bueno, outro titular, mais de 40 mil contos, entonces eram escudos, desviados a los prisioneiros. E mais adiante, ha dito numa declaração pública, quando cá é ligada, já tinha a noção de que o sistema prisional não estava bem. Atualmente, posso dizer que está péssimo. Há uma promiscuidade grande quando se mistura dinheiro de presos e de funcionários. A sublotação impede que o recluso tenha o acompanhamento necessário e adequado. Bueno, e depois continua. Apesar do esforço da renovação e alteração que estamos a fazer, a luta é titânica, porque o sistema é ligado ao fundo. Debatemos-nos com problemas de sublotação, de mentalidade cultural, de conflitualidade entre os presos e os agentes envolvidos, falta de guardas prisionais e de técnicos de educação, para já não falar em as dificuldades orçamentais. Bueno, isto ha sido as declarações assim, muito resumidas que este tio ha dito. E mais adiante, num periódico que está muito bem resumido do que o tio ha publicado, continua. Bueno, este tio então já tinha a coragem de exponer publicamente a podridumbre que se ha instalado em el setor prisional, em el qual é responsável. Tráfico de droga hecho por guardias, irregularidades financeiras praticadas por diretores de prisões, desvio de dinheiros da Estado e das contas bancárias dos presos, processos disciplinares a guardias desaparecidos ou arquivados sem a decisão. Tudo isto ha denunciado ao diretor-geral das Justiça Prisional e tudo isto já há muito desconfiava na opinião pública. És mais um libel acusatório a luz anteriores responsáveis políticos e, em este caso, sem defesa possível. Bueno, resultado. Depois de 19 meses, este tio, este diretor-geral, começou a receber então as ameaças de morte por la máfia prisional, ou seja, os funcionários. Uhum. E se ha demitido e saído. E começaram a fazer ameaças de morte à sua mulher, a ele próprio, e ao tio ha tenido que marchar por pernas. Por parte de funcionários e por... Sim, não por os presos, por parte dos funcionários. Ou seja, imaginamos a todos como estava a coisa para um tio destes, da alta hierarquia dos prisioneiros, vir a público e denunciar isto. Claro. Então, imaginamos o que os presos não teriam para falar. Claro. Bueno, pero isto tudo estava silenciado antes, com o anterior diretor. E el año 95 entonces, ¿no? Empezamos, ¿no? Sí, bueno, antes igual que me ha llamado mucho la atención sobre la estrategia de por parte de los huelguistas de hambre para provocar el colapso en el hospital de Caxias, ¿no? Igual, explícanos esto, hacemos un poco de hincapié porque la verdad que bueno, es una estrategia... La estrategia es esta, ha sido esta. Bueno, el objetivo era continuar con huelga para colapsar el hospital prisional y una vez el hospital prisional colapsado, ir a parar a hospitales civiles. Bueno, y ahí hay más posibilidades de conquistar la libertad. Claro. Y de hecho, alguien ha conquistado la libertad. Claro, esta era a estratégia. Evitar qualquer confronto com os funcionários para evitar os castigos e o objetivo de chegar ao hospital e prisional. E daí, do hospital prisional, uma vez colapsado, ir ao civil. E aí, quem queira, pois saltar pela ventana. Claro, eso es escapar como sea. Vale, sí, entramos en... Bueno, lo que hemos comentado hasta ahora ha sido hasta 1994. Vamos a... Durante 1995, tengo entendido que, bueno, seguían las luchas. Y, bueno, coméntanos un poco lo que ocurrió durante ese año. Bueno, el 95 se ha caracterizado mucho por las denuncias públicas da parte deste Marques Ferreira. Uh-huh. Ha sido como uma bomba. E também ha havido lutas da parte dos presos. Não como em 94, mas ha havido lutas. Unas individuales, isso sempre há lutas individuales. Outras organizadas por pequenos grupos, de 3, 4, exigindo traslado para a sua área de sua residência, ou seja, para uma prisão mais cerca das suas famílias, protestando contra os castigos, protestando contra a prepotência, o abuso, a falta de assistência médica, isso sempre há lutas. Umas que se cortam as venas, se automutilam, outras que se queimam as celdas, os colchões. Isso é uma constante que há havido em 1925. É que também havia uma subrotação muito forte, ou seja, com a anistia que os presos em 94, com suas lutas, han conseguido, e nessa luta han salido, então, depois da anistia, 1.500 presos, para de seguida ha entrado uma quantidade de gente outra vez em cárcere. E não é que haja havido mais gente praticando delitos, entre comillas. Não é que o crime ha subido, o crime entre comillas ha subido. Não. Ha sido toda uma estratégia do Poder Judicial e das polícias e de llenar outra vez as cárceres. Quizá para boicotar um pouco este tio. Isto é muito subjetivo. Pero de hecho, há passado isto. De repente teríamos outra vez quase 13 mil prisioneiros. Bueno, e a subrotação era tão grande que havia presos. Isto já em 94 havia presos a dormir ao solo. Ou seja, a subrotação já era muito forte. Pero em 95 então, e depois, em 26, bueno, teríamos presos também a dormir ao sol, e mais ainda, presos a dormir ao sol. Celdas de 1, depois havia 3, celdas de 3 havia 6 pessoas, uhum. Celdas de 6 havia 10, bueno, e celdas de 10 havia 20, e com gente a dormir ao sol, com os colchões ao sol. Bueno, e isto era uma tensão incrível. E, bueno, cada vez mais gente com hepatite A, hepatite B, hepatite C, com SIDA. E era um ambiente muito forte e muito intenso em 95. Uma das lutas que me ocorre, que me recorda, que há passado em Alforte do Caxias, em 1925, aun quando este Marques Ferreira estava em diretor-geral de instituições penitenciárias, ha consistido esta luta em a recusa de nós outros entrarmos nas celdas. Esta luta há passado em terceiro direito. De Alforte Caxias, a metade do módulo só é recusada a entrar nas celdas. Bueno, ha havido uma tensão muito forte e esta luta acabou com negociações e mais adiante uns quantos companheiros entraram no Helga d'Ambre, uhum. E este diretor-geral, Marques Ferreira, ha ido falar personalmente com esta gente, prometendo, então, estávamos por aí em outubro de 95, prometendo solucionar estas reivindicações. Uhum. Pero Marques Ferreira ha salido em enero de 96 e, todavia, estas reivindicações não han sido solucionadas. O sea, todo o que se chegou a pactar com Marques Ferreira, al final entrou outro director, bueno, ¿no? Sí, entonces, em 96, entonces, este director ha salido e entrou, entonces, outro que era subdirector, que passou a ser, entonces, interim. Que se chamava Celso Manata, e mais adiante passou a ser, então, diretor-geral dos juízes prisionais. Este tio, então, entrou e silenciou todas as lutas, todas as denúncias hechas por seu antecessor, Marques Ferreira, as denúncias de corrupção, de irregularidades, de maus-tratos, de violação sistemática aos direitos dos presos, todas estas denúncias hechas pelos presos e por ao diretor, ao ex-diretor, Marques Ferreira, onde sido totalmente silenciadas por o novo diretor. como entrou e como se não tivesse passado nada, há passado uma esporra por arriba e a apagar tudo. Bueno, e os problemas continuaram, cada vez pior. Aumentam todas as mortes nas prisões, a CIDE as aumentar mortes nas prisões, a propotência aumenta e hasta que chega 23 de março de 1926. Eso, bueno, nos llama la atención, ¿no? Que como en ese año, ¿no? Aumentó un 74% las muertes en prisiones, ¿no? Y la verdad que es una pasada, ¿no? Que de un año a otro aumente un 74% es algo muy significativo, ¿no? Bueno, me gustaría decir aún más. En 1926-27 han sido los años más altos, no solamente en el número de prisioneros, pero también en el número de muertos nas prisões em Portugal. A 13 de março de 1926 existiam 12.727 prisioneiros para uma lotação de solamente 8.599. A sublotação ha subido nas prisões centrais luz 247% e nas prisões regionais, ou seja, para a gente que está à espera do juízo, 503%. Portugal, em 1926, era o país da Europa com mais alta porcentagem de prisioneiros por habitante. Existiam 140 prisioneiros por 100 mil habitantes. Portugal ha registrado números oficiais, em 1927, 106 mortos, ou seja, se é mais 6, 106 mortos. Por 10 mil prisioneiros, ou seja, a taxa mais alta de mortos em Portugal, a nível da Europa, que é registrada em Portugal, é em 1927. Que passada, sim, sí, sim. Sí. Se nos queda o corpo helado. Bueno, entramos em 96, te parece? Sim. Sí. Vale. Bueno, temos entendido que em 1996... George Sampaio, ¿no? Entra como presidente y bueno, suele ser como costumbre aplicar una amnistía, ¿no? Conceder una amnistía siempre que entra un presidente, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Bueno, desde la revolución de los esclavos en 1924 era tradicional que cada presidente que entraba el poder conceder, não? Ou seja, havia uma pequena anistia com uma percentagem muito baixa para os presos. Isto era tradicional. Até aqui, em 1926, Jorge Sampaio, que entrou então esse ano como presidente, ha rompido com esta tradição. Bueno, isto ha originado uma grande revolta por parte dos presos. Bueno, a parte disto, bueno, o poder ha concedido uma anistia a luz chamadas de erguidos em processo FUP-FP 25 de Abril, ou seja, Forças Populares 25 de Abril, um grupo de extrema-esquerda, excluindo esta anistia a luz chamadas outros presos, ou seja, a luz presos de delito comum. Bueno, esta discriminação, então, ha sido muito forte. Isto ha sido, então, como a gota d'água que ha trasvasado ao vaso. E então a gente começou com huelgas de homem, huelgas de trabalho e rapidamente todas as prisões de Portugal estavam em luta. Ha sido momentos muito fortes de luta. Então, aqui sim, a prensa já divulgada muita coisa. Bueno, cada dia se lia coisas e tal, os periódicos e tal, pero o que se lia não deixa de ser a ponta do iceberg de lo que passava e que se passa nos cárceles. Pero assim, ha sido muito positivo estas denúncias que se lido nos periódicos. Se bem nunca questionando a prisão, excepto algumas opiniões que chegaram aí, pero as outras notícias era denunciar os maus-tratos e tal, e esta discriminação da anistia e tal, e pisoteamento dos direitos dos presos e tal, e por aí, não? Pero, e publicado cartas de presos e tal, e ha sido muito positivo. Dentro de toda esta tensión, ¿no? En 1996, bueno, que aparte de todo esto que has comentado, pues el punto más álgido de ese año se culminó, ¿no? En el fuerte de Caxias. Y bueno, ¿os podrías explicar, por favor, los hechos acontecidos? Y bueno, explícanos por qué se provocó el motín que se llevó ahí a cabo. Bueno, la gente en Caxias, como en otras prisiones, estaba en huelga de hambre, huelga de trabajo, e incluso nada hacía limpieza. Eran los guardias que tenían que venir a servir la comida a los presos en cada celda, los talleres, recoger después los talleres. ¿Talleres? Sí, sí. Los platos y esas cosas, ¿no? Los cubiertos y tal. Y bueno, estaba un momento muy fuerte, un momento de lucha y de mucha voluntad y mucha denuncia hecha con comunicados para afuera. Han sido momentos muy interesantes. Entonces, día 23 de marzo, los prisioneros en Forte Caxias se han recusado a entrar nas celdas e han exigido entonces el cumplimento da lei, ou seja, uma celda individual para cada prisioneiro. A lei em Portugal exige isto, uma celda individual para cada prisioneiro. E não. Ou seja, eles estavam violando as suas próprias regras. Então, claro. Já em 95, os presos também teriam recusado, em Forte Caxias, estou bem, entrar nas celdas, estou bem, exigindo uma celda individual. E agora, onde decidido esta luta. Isto para a coisa se tensionar um pouco mais. Não estava exigindo a abolição da prisão, tristemente. Estava exigindo o cumprimento das regras do próprio sistema. Claro. Que ela estava violando sistematicamente, com o conhecimento de todos. Governo, Direção-Geral das Justiças Prisionais, Procuradoria-Geral da República, equivalente aqui ao fiscal, bueno, e a opinião pública, todos sabiam que eles estavam violando as suas próprias regras. Então, nesse dia, os presos vão decidir não entrar nas celdas. Bueno, e depois de negociações com o diretor, isto ele recusa a entrada nas celdas, ele rechaça a entrada nas celdas, começou por la tarde, cerca de las 6, por aí. Bueno, e depois, às 10 da noite, é ligado ao diretor-geral das Justiças Prisionais. Bueno, e ao diálogo que ele publicamente ha dito que ha tenido com os presos, que é uma pura mentira, ha sido este: tienes 10 minutos para entrar nas celdas. Bueno, este diálogo, entre comillas, ha sido como el cerillo que ha acendido la mecha. Bueno, a gente, delante de uma provocação destas, ha tenido uma reação, que é esta: pois aqui nada entra nas celdas. E a gente se ha sentado no pasillo, numa atitude pacífica. Pero os ânimos estavam muito acesos, a gente estava com uma, se sentia uma forte indignação, legitimamente, estávamos todos indignados, não? Então, o que passou? Pois mira, passado um rato, alguém começou a fazer barricada e tal, bueno, e saiu duas barricadas, uma do terceiro direito, outra do terceiro esquerda. E por cerca da meia-noite, as forças da repressão, mais dos guardas prisionais e mais luz da anti-mutim, ou entrado, onde han cortado o acesso que dá ao passilho, com as máquinas de rebarbadoras, de disque, uhum. Desejo as barricadas, e han venido de celda em celda, paliçando a gente. Bueno, e eu posso ler aqui algumas coisas que é escrito, entonces, que é enviado ao tribunal, então, que descreve essa noite, não? Uhum. Esse adelante. Dia e esses momentos. Adelante. Bueno, bueno, então os presos estavam se manifestando com huelga de trabalho e huelga de hombre contra as graves violações sistemáticas e cotidianas dos direitos dos presos, estipulada na lei e como forma de contestar uma anistia, entretanto, concedida aos arguidos del denominado processo das FES 25, que não lhes abrangiam e que por isso a consideravam injusta e discriminatória e exigiam que esta anistia fora para todos os presos, sem discriminações. Bueno, então, nessa noite, Que pessoa? Pois mira, estou aqui a procurar aqui. Antes desta noite é necessário também escrever um pouquinho também isto, não? É que han sido muitos os comunicados hechos entre 1924 e 23 de março de 1926, que reivindicava, entre outros direitos, o cumprimento do direito à saúde individual. E eles não ligavam nada. Bueno, várias han sido as ações de protesto contra a sublotação ilegal da prisão, contra o alojamento de três pessoas em celas individuais, contra ser obrigado, forçado, ao alojamento em comum, contra ao ser forçado ao alojamento em comum com pessoas portadoras de enfermidades infectocontagiosas, originando esta violência desse congestionamento e explosiva tensão. Várias han sido as ações de protesto contra a alimentação miserável e, na maioria das vezes, intragável, porque deteriorada. Várias han sido as ações de protesto contra o deficiente serviço clínico, atendimento, assistência médica e medicamentosa, pautando-se por um total desrespeito por elementares preocupações médicas, designadamente é o que concerne às pessoas de enfermidades infectocontagiosas. Várias han sido as ações de protesto contra as palizas aplicadas por guardas prisionais, com a conivência da chefia, sobre os presos, contra os castigos arbitrários em sala disciplinar, sendo os reclusos castigados, assim que antes aí havido um despacho oficial, contra a prepotência del chefe Frazão, que este desautorizava constantemente as decisões do diretor, por isso que era ele que mandava na prisão. Bueno, como dizia, várias han sido as ações de protesto contra o tratamento por tu e por número, não reconhecendo o direito à identidade personal, como se de gato se tratasse. Bueno, contra a escravidão em que se encontravam submetidos nos trabalhos que realizavam, contra o regime de longas horas de encerramento nas celdas, nas camaradas, durante o dia. Camaradas são celdas grandes, com capacidade para muita gente, para que ali tenham a gente a dormir ao solo. Contra as rusgas, as buscas às celdas, e sim na presença dos prisioneiros, e com total desrespeito pelos objetos personais dos prisioneiros, com a violação sistemática dos seus direitos. Contra o limitadíssimo acesso para comunicar por telefone e a prepotência em que se encontravam sujeitos para a realização dos mesmos. Bueno, várias são sido os protestos contra as arbitrárias proibições de visitas, inclusive de familiares, e restrições para a entrada delas mesmas, sem quaisquer fundamento, face à lei do próprio sistema. Contra o funcionamento de entradas delas visitas, com sistemáticas humilhações às pessoas do sexo feminino e ao insuficiente tempo delas mesmas visitas. Várias han sido os protestos contra a falta de assistência social, contra a falta de produtos de higiene, contra a falta de produtos na cantina, contra a discriminação entre reclusos. Bueno, estas notas, estes pontos, são só alguns dos exemplos demonstrativos de como funcionava aquela prisão. As condições em que os presos estavam submetidos em aquela prisão eram tão violentas e degradantes que eu, é visto presos anteriormente à data 23 de março de 1926, dar fogo às suas próprias celdas, numa desesperada tentativa de huírem àquele pesadelo, àquela incomensurável opressão. Outros prisioneiros somente eram atendidos quando protagonizavam situações de desespero, tais como tentativas de suicídio, agressões a outros prisioneiros, automutilações, como por exemplo, ingestão de pilas, de lâminas de barbear, de bocadas de cucharas e forquilhas, e também alguns se cortavam as venas dos braços eles próprios, para, portanto, serem entendidos, não? Bueno, todos estes comportamentos e ações são resultado de um sistema altamente opressivo e completamente deprimente, imposto por la chefia de guardias, com todo o aval, com todo o apoio da direção da prisão, da Direção-Geral da Justiça Prisional e do Governo, dado que todos tinham conhecimento e nada o modificado. A ordem ao normal, entre comillas, funcionamento da prisão de Caxias vinha sendo violada pelos próprios responsáveis da mesma prisão. Que forte. Que passado. Bueno, continuando a ler aqui outras coisas, estou lendo apenas extractos de um documento que é enviado ao tribunal. Bueno, é o regime democrático que era os prisioneiros amordaçados para não revelarem os graves crimes praticados cotidianamente sobre os presos. E a para estes não denunciarem a degradação, a total absurdidade e fator crimogéneo que é a instituição prisional. Bueno, então, a gente. Então, já sacado, continuando, então, o que eu falava, a gente já se assentado em El Pasillo, há sacado as televisões para El Pasillo e continuaram a mirar ao futebol. E, mientras alguém começou a construir a barricada. E, bueno, então, nesse momento, há sido um momento de festa muito importante. Antes, quando falava com alguém, com algumas destes companheiros sobre a prisão, pois todos normalmente defendiam a prisão. Bueno, eu ia sido mal condenado, me diziam, em vez de 10, tinha que ser, em vez de 10 anos, pois tinha que estar com 2, pero a prisão é necessária para o violador e para ela, atracador, etc. e tal, não? Pero naquele momento, olha, a teoria sair da lar, ou seja, o que se sentia era um rechaço muito forte contra a prisão. Isso era o que se sentia. Um ódio, uma revolta muito grande contra a prisão. Isso é sido muito bonito. Bueno, continuando, bueno, então, alguns reclusos sacam nas televisões e tal, mientras nada aparece da parte dos funcionários a emitir quaisquer ordens. Desde o início, por cerca das 6 horas da tarde, que não nos han dado quaisquer ordens de regresso às celdas, ou quaisquer outras. Esta parece uma revolta preparada pelos guardas prisionais ou por outros interesses de gente ligada ao governo, para sufocarem de vez as manifestações e as prisões. Não vai ao debate das prisões, originadas por uma sociedade basada em estruturas de domínio, se alargar, e estas serem postas em causa, o que equivaleria a questionar simultaneamente estas estruturas de domínio, geradoras da exploração da alombre por alombre, rapina da classe dominante, ao negócio da guerra, genocídio, ecocídio, privilégios, injustiça social, exclusão social, miséria, la vida tornada horrível, violência, alienação, submissão, insolidariedade, relações interpessoais mercantilizadas, insegurança e um longo etc. Bueno, cerca de passado algum tempo, um dos companheiros de ao terceiro direito, onde eu estava, ha sido chamado ao diretor. Cerca de 2 minutos depois, este companheiro ha ligado de volta junto de nós e nos ha comunicado o que se passou. Ha dito: solamente he ido eu e el Vítor, chamados. Mal nós outros. Empezamos a falar, el diretor-general, Celso Manata, que está aí abaixo, nos ha dicho, todo arrogante, para imediatamente subirmos ao piso e que teníamos 10 minutos para entrar nas celas. E não nos ha deixado dizer-lhe o que se queria comunicar. Bueno, o que a gente queria comunicar, então, era entregar personalmente um comunicado aos periodistas que se encontrava à porta do cárcere. Para eles, não queria que a gente passasse este comunicado. Era um comunicado não forte, era um comunicado de denunciar algumas coisas e tal, e nada mais. Mas não era crítico com havia uma certa crítica e tal, e era sobre as lutas que estava passando e tal, para não era uma coisa por aí além. Para ele, ha decidido não permitir a entrega deste comunicado e ha dado esta ordem. Tens 10 minutos para entrar nas celas. Bueno, este ha sido o diálogo que ele se separata em vias de ser diretor-geral das Justiça Prisional, ha tenido com estes dois companheiros. Um do bloco esquerdo e outro do bloco de direita. Este diálogo e esta ordem ha originado una enorme excitación al personal en la cárcel. Bueno, entonces a partir de ahí la gente empezó contra, ha habido una reacción muy fuerte, muy fuerte. Entonces, después de la barricada estar construida, más adelante, entonces, han llegado entonces las fuerzas de la repressão, más de Luis Antipetit, y empezaron con tiros de goma y con gases asfixiantes y con jactos de agua por al pasillo. Vejo entonces un compañero con una herida provocada por un tiro de goma, e os tiros sucedem-se ininterruptamente. Consta que há mais gente herida e tal, e ao final há muito fumo, e o personal vai para as ventanas para respirar ar puro, e, bueno, encontram-se entonces alguns companheiros trancados nas celdas, devido à barricada, e junto à barricada. Estes são quedados nas celdas por iniciativa própria, pero quando eles vão destroçado a barricada, pois estes companheiros vão sofrer também palizas. E eles vão visto que esta gente estava cerrada, pero assim, vão ser os primeiros a sofrer palizas. Bem, então seja alguém a dizer, mira, queremos aqui altas entidades da Estado e periodistas, vamos falar por as ventanas e vamos desmascarar toda esta merda. Os tiros, os gases e os jactos de água vão parado. Não se escuta ruídos dos guardias. Bueno, após algum tempo escuto um forte ruído junto del gradão, da grade grande, não? Da porta central. Indicador que a porta central, tapada pela barricada, está sendo cortada com a máquina rebarbadora de disque ou com fogo, a maçarique. Esta operação dura bastante tempo. Bueno, mais adelante, pois, de repente, se escuta ruído, forte estrondo. Imagino que é o impacto da porta central que cai ao solo, do lado de lá, do outro lado da barricada. A barricada começa a ser deserta pelos funcionários. Subitamente, escuto gritos de alguém sendo apaliçado. Um ligado à primeira celda, número 40. Os gritos vêm desta celda. Se trata de alguém que tinha se quedado cerrada na celda com a barricada e agora está sendo brutalmente apaliçada pelos guardias. Muitos presos pois vão para o final do passilho. Bueno, eu também ia para o final do passilho. Eu saí de minha celda entre milhas, e ia para o final do passilho, pensando que com a presença uns dos outros, que não nos apaliçariam, não? Pero não, nada disto passou. Eles vão vindo então de celda em celda, apaliçando a gente. Desconectaram as luzes. Estamos todos quase às escuras, somente com a pouca iluminação que vem dos candeeiros exteriores. Luz de lanternas e os guardas prisionais, munidos de lanternas e os respectivos casetetes, vêm de celda em celda, apaliçando os presos que encontram nas celdas. O ambiente é de total terror, de grande aflição, de inenarrável angústia. Escuto os gritos de presos originados por as polícias. Quando as forças da repressão estão a se aproximar do fundo do passilho, alguns dos que nos encontramos ao fundo do passilho entramos nas celdas. Outros entram noutras celdas. Eu he entrado numa celda número 74, que tem 6 camas, juntamente com muitos outros presos, talvez 20 ou 30. Uns se deitam e outros se sentem onde podem, nas camas e ao solo. Outros se quedam de pé. Eu estou também em pé. De súbito, as forças repressivas entram e escuto fortes golpes sobre os corpos dos companheiros de cárcere. Há um selvático espancamento, ou seja, apaliciamento sobre os prisioneiros. E eu, outros, que nos encontramos em um dos cantos da celda, hemos escapado de sofrer esta brutal agressão. Alquim Cigan é barbaramente apaliçada. Estamos todos comprimidos às camas e à parede. O outro companheiro ao ver alguém cigano ser apaliçado, protesta. Alguém cigano estava quase inconsciente devido à carga que tomara de drunfs. Drunfs são psicotrópicos, medicamentos. De drunfs que han sido distribuídos antes da refeição, ao contrário do habitual. Ou seja, naquele dia não distribuíram a refeição, mas sim han distribuído psicotrópicos. De propósito, bueno, a uns se quedaram zumbis e a outros se quedaram excitados. Então, um companheiro ao ver alguém cigano quase inconsciente sendo apaliçado, aí protestado. Uma de luz de anti-metim, de capacete na cabeça, máscara de antigases asfixiantes, escudo numa mão e caça-tete noutra, continua apeliçando pessoas e pergunta: quem é esse ali, filho da puta, cá, hablado? Está com o alcacete por cima de minha cabeça, numa atitude provocante e ameaçadora. A atitude dos presos é totalmente pacífica. De repente, as forças da repressão ao sair da cela. Depois, a um ao personal se estava saindo del solo, a la raiz da brutal repressão que acabara de sofrer, e estão eles outra vez, de novo, à la cela. Nem nos han deixado tomar folga. Pensa que a um não se ha passado um minuto desde que eu saí da cela. Entram do rompanto com toda a força pela cela dentro. E em este ataque que hemos sofrido, a violência praticada pelas forças repressivas ha sido tão grande que os que estávamos de pé hemos caído debaixo de outros e outros por arriba de outros, por arriba das camas, por al solo e por al solo. Bueno, ladrões, assassinos, drogados, hijos da puta, ha sido a linguagem injuriosa exprimida pelas forças da repressão democráticas, mientras apaliçavam as pessoas presas e indefesas. Escute o sonido do forte impacto das paliças sobre os corpos. Gente a dizer: ai, ai, não he hecho nada. Gente a gemer e lancinantes gritos de gente agredida. Bueno, mientras he sido agredido nas pernas com castadas, hemos sido obrigados a colocarmos-nos de posição de pé. Veio então guardia, entre outras forças da repressão, do nome Gouveia, estudante de Direito, através de uma luz de uma lanterna que passa por sua própria cara, e me diz: mira al cabrão, mira quem ele é, está aqui al cabrão. Vá agora falar com o diretor, hijo da puta. Acto contínuo, sou retirado para o meio das forças repressivas, compostas aí por esse guarda prisional, outros guardas prisionais e luz da lantimetim, e salvaticamente agredido de forma contundente. Não sei quanto tempo há durado a polícia sobre mim, se segundos, um minuto ou dois. Llego a pensar que me acabarão de matar-me com tanta paliça infligida sobre mim. Bueno, eram tantos a dar palizas que imagino que se agrediam uns aos outros. De seguida, sou levado à base de palizas e puxado e empurrado pelos braços para o passilho del piso, no qual agora se encontra iluminado. Em este passilho del piso veio um passilho composto por dois filas das forças da repressão, com cerca de 6 a 8 metros de comprimento. Veio prisioneiros em meio desse corredor de forças repressivas, sendo salvaticamente apaliçados. Sou lançado, empurrado a paliças e a pontapés para o meio dessas duas filas das forças da repressão. Sou forçado a passar para o meio del passilho composto por as duas filas das forças repressivas, recebendo paliças por todo o corpo, sendo ininterruptamente, salvaticamente agredido. Depois de passar por este criminoso passilho composto por pessoas honradas, entre comillas, antes de chegar ao meio del piso, terceira direita, é caído ao solo, com o peso das violentas agressões infligidas sobre mim por luz de um timetim e guardas prisionais. mudou por todo em El Sol para tentar evitar as violentas castadas, paliças recebidas no estômago e na cabeça. As violentas paliças têm sido infligidas ininterruptamente. Mal tenho tempo para respirar, tomar fogo. Levanta-te, hijo da puta. Assim da ordem e ao trato que eu recebi, mientras desferiam-me violentas paliças. Me colocado em pé e me fazem caminhar à base de violência verbal, linguagem injuriosa e violência física, com fortes paliças sobre a cabeça, as costas e os ombros, até ao princípio do passilho, junto ao patamar. Ao chegar aí, veio então El Celso Panata, em vias de ser diretor-geral dos Juízes Prisionais, e Al Godinho, diretor deste cárcere, presenciar o macabro espetáculo. Ou seja, estavam presenciando e chefiando o macabro espetáculo. E sido colocado em um canto do qual se encontra outro companheiro, visivelmente com vários ferimentos. Mas disse que luz da repressão lhe han traído dos rastros por os pelos, desde o final do passilho até o princípio do passilho, que tem 80 metros de largo, a sofrer agressões. Encontro-me todo torcido devido a tanta agressão sofrida. Bueno, é o hospital, de lei é-me ido parar ao hospital. É o hospital prisional, encontro então um preso da celda número 40. Se queixa de costilhas fraturadas e tem o corpo lleno de hematomas e contusões. Depois de conversa com ele, me queda sabendo que há sido dele os gritos que eu escutara, originados por as atrocidades das forças repressivas que vinham da celda número 40. Dizia que se quedara cerrada a celda por sua iniciativa e com a barricada depois não podia sair da celda, devido à porta desta ter se quedado cerrada. Bueno, meus ferimentos físicos são dois dedos e a mão do braço esquerdo rotos, vários golpes na mão esquerda e profundas contusões e hematomas na cabeça, na nuca, nos braços, ao longo das costas, atrás, ao traseiro e nas pernas. E sido suturado com três pontos, ou seja, sido cozido com três pontos num dos referidos dedos. Bueno, estou que nem me pode mover. Estou que nem me pode mover. Me encontro todo dorido. Os profissionais da violência, alistado através das policias, são categóricos em dizer que os cacetes não rompem ossos. Se os cacetes não rompem ossos, como então se me han roto três ossos? Bueno. Continuando. Dia 24 de março. Bueno, depois do hospital é sido trasladado então à prisão de Forte Caxias e me posto outra vez em Micelda. Então, dia 24 de março de 1996, ou seja, um dia depois, às 9 da manhã, escuto gritos de presos serem apaliçados. Escuto abrir e cerrar de portas e gritos lancinantes. Então, passados momentos, me importa de minha celda, entre comilhas, é aberta, e as entrar então os dois companheiros que antes estavam comigo lá. Han sido os dois encontrados em comilhas em outras celdas, e os dois han sofrido, à hora por la manhã, novas agressões por parte dos guardas prisionais da LP de Caxias. Me han contado que han sido barbaramente agredidos na noite passada, por luz de Antimotim e pelos guardas prisionais. Os pujantes gritos de prisioneiros, originados por as torturas à base de orgias de paliças, são prolongados por durante longo tempo, talvez uma hora ou mais, interrompidos por alguns intervalos. Bueno, nesse dia, então, sou trasladado. Pero, durante a parte da manhã de domingo, vários han sido os presos que he escuchado serem apaliçados barbaramente por el crime de romperem a mordaça, ou seja, de hablarem por la ventana para seus familiares que, aflitos e angustiados, se encontravam ao exterior da prisão, aos gritos. a comunicar com os braços e a quererem saber sobre a lista de saúde de suas queridas. Desde Micelda, entre comilhas, escutávamos os contundentes golpes de palícias sobre os corpos de companheiros e seus angustiantes gritos originados por la dor e ao terror que estavam sofrendo. Bueno, os presos que das suas celdas se atreviam a perguntar se vai visitas, por concordar as visitas, ou a pedir drunfos, ou seja, psicotrópicos, aqueles que se atreviam a pedir psicotrópicos, que habitualmente recebem durante as refeições, são provocados e ameaçados pelos guardias da ordem democrática. Não há gesso para nada. Gesso, diziam os guardias, ou seja, psicotrópicos. Responde um guardia todo agressivo. LGS quer dizer drunfos, psicotrópicos, medicamentos. Drunfos é argota em português. Uhum. Bueno, visitas, a gente já te dá a visita, a dito outro guardia. Querendo dizer, já te damos outra palícia, se não te calhas. Se respira o silêncio sepulcral, apenas quebrado por alguns prisioneiros a pedir medicação e a querer saber se há visitas, por guardas a ameaçar e a provocar e a um por o sonido do impacto das violentas palícias sobre corpos de presos indefesas e dos seus angustiantes gritos de dolor e de terror. Bueno, então, nesse dia, é sido trasladado a outra prisão e submetido a medidas de segurança, ou seja, é sido submetido ao regime 111, que é equivalente aqui à Espanha, ao FIES. E allá foi submetido a um regime com 22 horas de encerramento total em cela individual, nunca se sabendo quando é el passei, el recreio, da parte da manhã, que pode ser das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12 ou das 12 às 13, e da parte da tarde, depois ao meio-dia, tanto pode ser das 14 às 15, das 15 às 16, das 16 às 17 ou como das 17 às 18, nunca sendo superior a 4 presos de cada hora de recreio, ou seja, de passeio, sendo os mesmos rotativos, ou seja, se a parte da manhã tem o recreio com A, B e C, da parte da tarde já terei com outros e assim sucessivamente. Isto para que a gente não se crie laços, para que a gente não se auto-organize e tal, não? Ou seja, estás na cela e nunca sabes quando vais ter o teu recreio. E passas 22 horas na cela e 2 horas de recreio, uma pela manhã e outra pela tarde. E, bueno, e as restrições também com um montão de restrições. Proibição de práticas desportivas, recreativas e culturais, proibição de telefonar a mais do que uma vez por semana a minha companheira, com quem então se vivia e madre de alijo de ambos, com 2 anos e 8 meses de idade, proibição de telefonar a quem quer que seja, exceptuando a família e ao advogado, proibição de ter mais que uma hora por semana de visita de minha companheira e de meu filho,